Positividade. The number one hit music station. Positividade FM, Kate Tunstall, Suddenly I See, Sonia, Listen to Your Heart, ainda Roy Orbison, Pretty Woman. E quem tá levando o kit Positividade FM com copo, chaveiro, abridor de lata e garrafa, mais adesivos exclusivos é Rebeca, final telefone 3700. Rebeca, se deu muito bem e você tem 5 dias úteis a partir da próxima semana para pegar seu prêmio entre 14 e 19 horas na rua Vitor Cívita 66, bloco 5, loja 101, Barra Olímpica. A nossa equipe de promoção vai entrar em contato pelo WhatsApp e você vai estar concorrendo nessa sexta-feira, mais conhecida como amanhã, a 10 ingressos do UCI. Então, boa sorte aí pra você, tá? Daqui a pouquinho tem mais promoção, tem mais música boa. Aqui é o Marcos Vinícius Moreno, segura aí! Compass 2025 a partir de 154.990 com taxa zero em 30 vezes, só na Azurra. Acesse azurrajeep.com.br. Azurra Jeep informa a hora certa. Positividade meio-dia e um. Positividade. The best song. Coloque mais positividade na sua vida. Positividade. Positividade é 104.5. Quer ser feliz? Vem pra Cap Hair, a melhor clínica de transplante capilar do Rio. Você vive de boné, evita aquela festa com amigos ou se sente constrangido em entrevistas de emprego e reuniões de trabalho? A sua solução é Cap Hair. Transforme a sua autoestima com o transplante capilar de alta densidade e qualidade. Ligue pro número exclusivo dos ouvintes da Positividade FM. 21992419889. Anotou? 21992419889. Agende sua sua avaliação gratuita na Cap Hair. Festividade, todos os sábados às 7 da noite, com DJ Max O'Miller e DJ Ion Track. Positividade. Já deu um sorriso hoje? Positividade é 104.5. Na Toca da Traíra, trazemos o sabor da Amazônia até você. Delicie-se com nosso churrasco de peixe, de carne branca, macia e totalmente sem espinhas. Aproveite o almoço executivo com casquinha de peixe e buffet de sobremesa liberado e o happy hour da Toca com chopp Heineken pela metade do preço. Aniversariantes têm desconto exclusivo. Saiba mais em nosso site. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Atenção, você que é filho, filha e quer homenagear a sua mãe. Sabe aquela história engraçada que você aprontou pra sua mãe? Ela agora pode valer um ritual spa pra vocês no Nhandê Spa Urbano. Promoção Filhos da Mãe na 104.5 FM com Nhandê Spa. Conte pra nós através do e-mail promo@positividade.fm aquela peripécia que você fez com a sua mãe e que queria se desculpar. As histórias mais positivas vão faturar essa. E o melhor, a sua homenagem vai ao ar no Dia das Mães. Capricha na história cheia de positividade. Atividade e feliz Dia das Mães. Conquiste objetivos financeiros e realize seus sonhos agora com a CN Assessoria. Compre ou reforme seu imóvel, adquira automóveis, obtenha capital de giro para quitar dívidas e coloque seu negócio ou finanças em dia. Créditos de 5 a 300 mil com as melhores taxas de juros e parcelas que se ajustam ao seu orçamento. Chame já pelo WhatsApp 034-99801-5959. Repetindo, 034-99801-5959. Realize seus planos com a CN Assessoria. You all ready? 104.5. Positividade. This ain't a song for the broken heart.